Campanha da Mulher Perdida. Cantado e acompanhado ao violão pelo Mário. Pra casa Edson, Rio de Janeiro. Virgem casta, eu já fui como tu. Já vivi como os anjos do céu. Esta fronte que vem humilhada foi coberta de cândido mel. Esta fronte que vem humilhada foi coberta de cândido mel. Venho morte tristonha da fim, vou sofrer que aniquila minha alma. Esta dor que hoje sinto no peito, só com a morte se fim e se acalma. Eu também, como tu, tive esperança. Já gozei desta vida sagrada. Hoje vivo a lutar com as dores e só vem a mulher desgraçada. Hoje vivo a lutar com as dores e só vem a mulher desgraçada. Eu também, como tu, tive flores, tive santa grinalda singela, tive beijos e um pai carinhoso. Eu também, como tu, já fui bela. Mãe, como tu ainda tens, e zelava por minha aventura, e tornava os meus dias ditosos, de teus lábios e tanto doçura, e tornava os meus dias ditosos. Seus lábios me dando doçura, mas sem medo, donzela, exigendo, qual o sonho depressa passou, estas flores sagradas que tive, foi um mês infernal que acudiu. Nem nas cintas se encontra.